ligado? Já. Ficou lá. 10, 10, 0, 0, 10, 0, 10, 10, 10. Tatara 2012, ajuste na janela Tatara, está autorizado o alerta de fogo da Sistema Zero, você pode estabilizar na sinal. Pode me esquecer do problema, Carolina. Pois é, 92, capaz de ser de velocidade para 22 anos. 8M, contato de pista de velocidade para 2301. Nosso último TNV de voo 050. Thank you. Santa Terra, meu Deus, que você está tendo. Autorizado o táxi de Papaco, Santa Terra. Passa a locução. Ela soltou a senha e depois de decolar o 351, você está bom. Mantenha a presença preta, limite ao custo localizador. Vale tirar todo o tráfego de posição. 1 hora, 9 milhas. É uma S1.738, cruzando 3.000 pés de vista. Já tem grau de 1.50. Estabilizar. solo 4-4, com direito a chama de solo 1, descendo de Paul Norte. alinhado em uma vez, está 1-0. I don't want to take my life. 3, 1, 2, essa é a identificação do serviço da Double Mais 1 no para o nível 050, Senegal no 01. Confirmando Senegal no 04. 3-1-2, recebia para 2-1-3, autorizado para o 6-1-2, a sua da pista no zero, responsabilidade.